treta. Achei ficar surpresa pra quem não aprecia essa leivada. Tampem os ouvidos com a almofada. Quem tá chegando? Um, dois, três, vários camaradas. Fadiga no céu com intenção de paz. Sem querer fazer ninguém de trouxa, nem passar ninguém pra trás. Vários pensamentos juntos, nossa primeira letra. Nada perfeita, mas no entanto, aperfeiçoando, criando, explorando os novos sonhos através do som de diferentes tipos, mas conhecimentos adquiridos. Pensamento positivo, tranquilo, no estilo, no palco mostrando nosso trabalho com perfeição ou não, feito de coração, é nossa expressão, legitima a função. Demorou, é nóis. Derrubando a muralha inimiga, pesadelo pra quem quer mal pra família. Demorou, agora é nóis. Agora é nóis. R.A.P. essa é nossa voz. Demorou, é nóis. Derrubando a muralha inimiga, pesadelo pra quem quer mal pra família. Demorou, agora é nóis. Agora é nóis. Vai tomar fé, time. É quente sim, se alguma dúvida surgir, pode vir, conferir. Que metida bandidão, na quebrada que no falto, tem de monte. Pilantragem, tem de monte. Atrasalado, tem de monte. Porém, mano, firmeza tem, mina firmeza tem. Gente do mal, gente do bem, longe da trilha bandida. A luz divina me guia, com muita fé em Deus, tô aqui pra representar. Marcando ponto, goleada 10-0 no placar. Pode crer, mano. A revolução do hip hop consciente acaba de começar, moro? É desse jeito. Nosso rap tá se fortificando. Nosso rap tá em cada esquina, em cada canto. Nosso rap tá com a força do oceano. Nosso rap tá devastando, derrubando. É nóis. Derrubando a muralha inimiga, pesadelo pra quem quer mal pra família. Demorou, agora é nóis. Agora é nóis. R.A.P. essa é nossa voz. Demorou, é nóis. Derrubando a muralha inimiga, pesadelo pra quem quer. Sem preconceito, muita atitude e respeito. Periferia contra a opressão também. Estamos na guerrilha com intenção de paz. Acabamos de chegar, é hora de realizar e não só sonhar. No combate sem descanso, enquanto saem por aí atirando, eu prefiro sair rimando. Sem você, periferia, a comunidade rimadora não existiria. Nosso ritmo tem origem simples. Vários manos na humilde, rolê na vila. Uns vão de chinelo gasto, outros vão de BMW. Eu saio remando com o meu quatro rodas, grudado na sola, mandando manobra. Muita gente não gosta, muito nego olha. Mas e aí, eu tô aqui, porque der e vier. É assim, e não vou fugir. Demorou, é nóis. Derrubando a muralha inimiga, pesadelo pra quem quer mal pra família. Demorou, agora é nóis. Agora é nóis. R.A.P. essa é nossa voz. Demorou, é nóis. Derrubando a muralha inimiga, pesadelo pra quem quer mal pra família. Demorou, agora é nóis. Agora é nóis, R.A.P. essa é a nossa voz. Mãe, compra CD de rap pra mim? Compro sim, filho. Qual que você quer? Legítima função. Construtivamente falando, eu vou e mando progressivo. Um banquete de informação, por favor se sirva. Que eu me sirvo colorido, bem produzido. Um grafite bem acima da laje, feito pelos verdadeiros, não pelos covardes. Com direito à dedicatória, em homenagem ao parceiro nosso que deixou saudades. Leandro, mais conhecido como Bueiro. Humildão de verdade, nunca mais sumido o pensamento. E no meu coração, tá guardado lá dentro. O mundo tá embaçado, ninguém te dá sustento mais. O que tiver de ser, será. Retroceder não dá, riscos tem de monte a toda hora. Isso não dá pra mudar. Técnica vocal, desenvolvimento natural. É nosso, é real, é o show periférico tal. Sensacional. Botando pra quebrar. A moçada do miudinho, botando pra quebrar. A moçada do miudinho, morena, botando pra quebrar.